Agrado 72, contato radar, desça e mantenha 4 mil pés, chegada Bomed 1, Renanal 9014. Bomed 1 para 4 mil 9014, onde vai ITAP? Prezado ITAP. Gol 1093, desse mantenha 2 mil pés, PNH 1014, poste pelo contrato de chegada bom, reporte localizador. Para 2014, repassarás o pesado, 1093. D5975, contato radar, desse mantenha nível 050, chegada a Bomed 1, no vigilante. Aeronave 970, contato radar, desse mantém a nível 060, estou autorizado desvio, após voo e ITAP, autorizado a chegada Bomed 1. O 9972 está efetuando desvio, porque... Rápido. Quantas milhas mantém essa proa? Já estamos voltando para a proa de sábado. E em condições de voar na proa 065 para interceptar o localizador? Afirmativo. E então vou na proa 065, nesta proa intercepte o localizador, desça para 2 mil pés, que é legal na 0-1-4. 09972. Rio 5975, Palmas Rio, proa por enquanto, aproximadamente 20 milhas. Informe no término do desvio Rio 5975. Tomará. Localizador 0093. Voo 0093, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 118 decimal 6. Contato radar, vê se mantém a 4 mil pés, autorizada a chegada a Monf, QNH 10014. Livre de desvio nesse setor após voo e bom. Voe na proa 065, nesta proa intercepte localizador, vê se mantém a 2 mil pés, QNH 10014. 065 2014. Federal. Federal 9972, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 118 decimal 6. 3286 vai chamar, bom dia. 175, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo, segurado. Você agradecido, Rio 5975? Rio 5975 autorizado 2000, livre LS. Beleza, obrigado. Salvador 9970, solicita manter a proa até interceptar o localizador. Autorizado, nesta proa intercept, desça para 2000 pés, QNH 1904 e manda o localizador, sideral 9970. 2000-1904, voltará a estabilizar o localizador e na data de quatro. Com complete final, ILS X-Ray, chame a torre Salvador e 118 decimal meia. 18 meia, obrigado. Alfa, Mike, Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, PAB1, na alocado 0155. Está com o próximo aeródromo, pondo a questão interna, seu pagamento, Mike, Vitor Alfa. Gente, aguarde coordenação com a torre, QNH10114, mantenha este setor aguardando transferência. 014, vai marcar o setor aguardando transferência, Mike, Vitor Alfa. Vitor Alfa, chame agora a torre, 18 decimal 6. Sério, 18 6, Mike, Vitor Alfa. Localizador, Sideral 9970. Sideral 9970, complete final, ILS X-Ray, chame a torre, 18 decimal 6. Chame a torre, 18 6, completando o X-Ray, 9970. Após o desvio, vou ir na proa de pelo. Pelo após o desvio, zona 7. Salva meu Fox, Tango Bravo, ao controle, Salvador, prossiga. Cera 17, confirmando. Salva QNH 1014. Acione o código 01140, confirme o tipo de equipamento. Afirmativo. Manter-se com condições visuais, NH1014, reporte a 20 milhas de Salvador ingressando na CPR. Controle Salvador, tá 3153. 3153, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, sai da São Bruno. 340, sai da São Bruno. Salvador, bom dia, o Azul 4201, 5 da Hotel. Prossiga, Fox Tango Bravo. Irmão. Fala, Salvador, bom dia, Tokyo Azul 4201. 3597, autorizado, descida para 2000 pés, livre, LS X-Way, pistão na zero, reposto com estabilizado. Chama estabilizado, 3597. Avistando já, alta 3597. 3597, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198.6. Obrigado, bom dia, 197. Com 3153 após os desvios, voe direto posição Dogs. Após os desvios, Dogs, posição 3153. Recebendo a 40 milhas, confirme, Força Tango Bravo. Autorizado ingresso no corredor Bonfim. Se tiver condições, está autorizado, vai direto para Ceasa, rotatória. Usado os desvios que forem necessários, informe ingressando na CTR 20 milhas. Autorizando 5-3, passa nível 180, chama o centro. Frequência 125, decima 1, na alterna 123, decima 8. Chamar aí, obrigado, bom dia. Centro 3153. Total do Fox, Tango Bravo, tá livre os desvios que forem necessários. Reporte ingressando na CTR, 20 milhas de Salvador. Tráfego vai reportar nesse setor. Autorizado os desvios, o Fox Tango Bravo, mantenha condições de voo visual, ok? Salvador, bom dia, parceiro 2221, decolou na sua escuta. Parceiro 2221, contato radar, suba para nível 160, saída MOMO, canceladas as restrições. Canceladas as restrições, livre 160 na MOMO 2221. Controle ao 2221, Passaredo. Siga. Se é possível a gente efetuar a curva pela direita para evitar formações à nossa esquerda? Prezado, pela direita. Ciente, curva à direita, 2221. Prezado, curva à direita, já na proa de WhatsApp, Passaredo 2221. Mantive então curva à direita, voando proa de WhatsApp, 2221. Zono informa que vai necessitar manter a proa 250. Proa 250, gente, 221. Azul 4958, está em contato com o radar 55 milhas sudeste de Salvador, voe direto Bomed, chama no ponto de descida. Direto Bomed, chama descida 4958. Prezado, chegada Bomed 1, Azul 4958. Bomed 1 para 4958, Azul. Azul 2775, contato radar, chame no ponto ideal de descida, ciente dos desvios, informe na perna. Chamar na entrada de áudio de descida, quando possível a gente informa para retornar então para o de bola, do Azul 2775. Mantivo. Salvador, Azul 4959. Azul 4959, prossiga. Afirmativo, aguarde o final do ILS WISC. Se tiver condições, estou autorizado o voo ao Serra Vitor 369. 366, possível, senhor. 366, autorizado. Azul 4958, autorizado, voo Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, Azul 4958, Fox Tango Bravo, controle. Informações, a torre acabou de formar chuva nas vizinhanças do aeródromo, ok? Setor norte do campo. ele é o passarinho 2221? Prossiga, passarinho 2221. Eu preciso combinar com o centro, a gente vai pro de Barreiras? Autorizado, vai direto Barreiras, da presença. Autorizado, então, direto Barreiras. Obrigado, 2221. Controle Azul 2775, está no ideal de descida, ainda necessita manter a proa mais 2 minutos. Gente, desça e mantenha nível 080, Azul 2775. 080, 2775. Reporte ingressando no corredor Interlagos, informa que eu não estou recebendo mais indicações do seu transponder, faço o check no equipamento. Azul 4958, tem condições de iniciar a descida presente? Azul 4958, controle? 4958, voando 366, ideal de descida? Desça para 2500 pés, NH1 no 0 no 4. Para 2500 no 0 no 4, 4958. Controle Azul 2775, solicita se possível o PROG de ITAP. 2775 autorizado, ITAP. ITAP 2775. Xanamia 225, suba para o nível 380 via saída Arbor 1. Presença de Arbor 1, Xanamia 3, minha confirma a proa que mantém no momento. 062, agora sim vai a proa ETAP, o 2775, se ainda tem alguma informação aqui. Gente, estou aprovando o ETAP da presente, gente. Controle Azul 2775. Prossiga. É possível uma proa de Duna? Autorizado, Duna. Continue descida para 050. 2775, continue descida para o 050. 050, 2775. Tango Bravo, vou ir direto Chiasa, rotatória da presente. E aguarde transferência com a tua e Guilherme Alma 014. Reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo agora 220. Continua Elefa, Oxané 6225, devido a tomações. Autorizado Elefa, Oxané 6225. Elefa, Oxané 6225. Estango Bravo, chame agora a Torre Salvador na sequência 118 decimal 6. 118 decimal 6. Azul 4958, autorizado sinal, ILS Whisky, pista 1-0, Palme passando 366. Autorizado ILS Whisky, formará o Serra Vitor 366, 4958. Azul 2775, desça para 2000 pés, NH 1014, nesta prova autorizado que receptar o localizador em ponto estabilizado, sinal do ILS exigido 1-0. Teste 2000, 1014, autorizado procedimento em forma estabilizada, Azul 2775. Controle Salvador, Azul 4201, bom dia, passando o 1300 pés. 4201, no contato radar, suba via saída Savo 1 para o nível 320, vigilância. Para 320, vigilância, Azul 4201, autoriza curva à direita Savo, senhor? Autorizado, direto Savo. Autorizado, obrigado. Serra Vita 366, o 4958 da Azul. O 4958, complete final, ILS Whisky, chame a Torre Salvador, 18 decimal 6. Torre Salvador, 118.6, 4958, bom dia. Dia. Jacaré 6225, passa nível 170, chame Recife em 128, décima 8, alterna 126, décima 0. 228, Jacaré, Jacaré 6225. Controle, Salvador, bom. Paredo 2229, contato radar, autorizado a chegada ao Bomed 1, autorizado os desvios que forem necessários nesse setor, após voo e passe. Ok, autorizado Bomed 1, autorizado os desvios após passe 2229. Azul 2775, iniciando o som para aproximação, segue tráfego da companhia, mesmo tipo a 7 milhas da frente na aproximação final. Iniciando redução 2775. Controle, bom dia, voo 963. Voo 963, contato radar, suba aviação, voo 1 para o nível 360. Viação, voo 1 para 360, voo 963. Zona ILS está visual com a pista do azul 2775. Do 2775, completo final, ILS que se rei, chame a torre no 8 decimal 6. Completo o procedimento final, chama a torre 186. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, quanto seria do 2229 para descer aqui? Parede 2229, desce e mantém nível de voo 050. 050, 2229. Oi, tá? Obrigado, Itaque. Obrigado. Foro 649, bom dia, contato radar, desça via chegada Bonf para 4000 pés, QNH 10014. Negativo, mantém o perfil da chegada. Passaria do 2221, chame agora o centro Recife. Frequência 128.8, alterna 126.0 para o serviço de formação de voo e alerta. Afirmativo, agora Recife 228.260, obrigado, bom dia, bom trabalho. Possibilidade de 4201 no voo na prova de Mótiva? Azul 4201, no aguarde com a relação. Guarda. Controle voo 9963. Prossiga. Quando possível, prova de Doclo. Vai de coordenação com a Recife. Grato na guarda. 4201, autorizado voar Mótiva. Autorizado Mótiva, 4201, obrigado. Voo 963, autorizado voar direto do Doclo. Doclo, grato, 963. Azul 4201, passa nível 170, chame o centro Recife em 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251 e 238 agora com Recife 4201, seu bom dia. Bom dia.